Alô, você está ouvindo mais um podcast do blog Guspos. Eu sou o Cláudio e eu estou aqui hoje conversando com o Paulo Gontijo, do Instituto Milênio. E aí, a gente vai bater um papo para falar a respeito do que é o Instituto Milênio, para que ele veio ao mundo, né, quais são os seus objetivos, sonhos, frustrações, tristezas, alegrias, essas coisas, né, projetos e tal. Então, eu vou começar perguntando para o Paulo. Por que que o Instituto Milênio chama Milênio, né? Qual é a do Milênio, Paulo? Bom, acho que a questão do nome Millennium, na verdade, é um nome que deu uma ideia de permanência, uma coisa que não é pontual, né? Não é Instituto, sei lá, Brasil século XX ou alguma coisa do tipo, e que tivesse um apelo mais ou menos universal, que as pessoas se identificassem com o nome e tal. A ideia era essa. É por isso que escolheram esse nome. Inclusive, teve um grande debate no início se era Millennium com dois L's ou um L só, né? Mas aí, nosso Se Pedro Sete terminava com Câmara. um M ou se terminava com O, se tinha acento circunflexo. Exatamente, mas aí a gente tentou pela essa versão mais optou por essa versão mais latina, com dois L's e um N só. Bonita, né? De Bonito, passagem, né? bonito. Eu gosto muito. O símbolo também ficou legal, um monte de M's, né? Um E monte com de M's. sol, né? Fazendo um sol, É, exatamente. não, uma das ideias do Instituto no começo era ter uma imagem mais jovem, mais alegre, menos sisuda de Instituto. Mas aí Não. você entrou e aí ele ficou sisudo, triste, chateado. Pois é, pois é. A gente tenta não fazer isso, mas é quase que impossível. E depois a gente agrega uns colaboradores de Minas que são meio complicados também, aí a vaca quase que vai pro brejo, né? Pois é, então, e me fala mais, quer dizer, e quais são os planos, quer dizer, o que o Instituto Milênio propõe, qual é do Instituto Milênio agora, né? Assim, Bom, para a valer. função, a ideia principal do Instituto, o que move o Instituto, é se colocar como uma influência no debate no Brasil, no debate político, né? E é reproduzir no Brasil experiências que deram muito certo fora daqui, de propostas de política pública baseadas em ideias de mercado, de liberdade individual, de democracia, coisas que deram certo nos países da OCDE, por exemplo. E agora a gente está, enfim, a gente tem dois focos de ação maiores agora, que são campanhas de opinião pública. Né? Tem um site para qual você colabora, textos que estão sendo produzidos e tal. Mas tem dois focos em corte de impostos e em educação, propostas novas de educação, Ah, bacana. que são dois objetivos assim mais palpáveis e que a gente mediu, junto com uma pesquisa no Ibope, que são coisas para as quais a população é mais sensível. Então, ou seja, existe, você acha que existe no Brasil um. Como é que fala? Bom, eu acho que existe no Brasil uma certa falta de debate no lado. Existe um vácuo aí, né? Porque ninguém discute esse tipo de política pública. Respeitando, né? Não é com respeito, mas respeitando liberdades individuais. Me parece que esse não é o foco do debate do que eu vejo por aí, do que eu leio. Existe esse espaço. Agora, você acha que existem pessoas preocupadas com isso? Olha, eu acho que existem poucas, principalmente no meio acadêmico. Eu acho que na área de ciência política, sociologia, economia, acho que mais, mas nessas áreas mais ligadas à parte de humanas, eu vejo menos essa preocupação. E aí, uma das formas de você convencer as pessoas é mostrar a viabilidade disso. Das políticas que levam em conta a questão das liberdades individuais, como é que elas são mais eficientes no final das contas. Deixa eu te dar um exemplo bom, assim. Eu li um artigo no começo do ano, teve um prêmio do jornal Globo, de um estudo sobre um estudo de economia, dizendo que as famílias de classe baixa, quer dizer, de uma certa comunidade na Penha, que tinham título de propriedade, tinham um aumento de renda maior do que aquelas que não tinham. Né? Porque aí elas podiam pedir crédito, enfim, toda aquela teoria do De Soto em relação à propriedade. É tipo uma história de título de propriedade em favela, alguma coisa assim? E exatamente, eram comunidades pobres da periferia, era uma comunidade específica pobre perto da Penha, que é, Não, pois é, estou querendo entender, o título de propriedade era sobre qual propriedade? Era sobre. sobre a casa. Sobre a casa. Então é Sobre a parecido casa. com o De Soto mesmo, né? Parecido com De Soto. Parecido com De Soto. Então, acho que o jeito de você convencer as pessoas que é importante levar em consideração, primeiro passa por um argumento funcional, do tipo, olha, mas isso é uma opinião extremamente pessoal minha. Claro, claro. Funciona, é bom para todo mundo, assim, é melhor para o país, é uma política pública que deve ser implementada por isso. E depois isso tem que ser medido. E aí entram os A economistas avaliação que de tanto gostam desse políticas tipo de públicas. coisa, de provar, ó, funciona mesmo, o modelo está certo e tal. Quer dizer, no fundo você tá me dizendo que, por exemplo, se eu quero combater um problema de pobreza ou desigualdade, que é o caso do pessoal da comunidade pobre, né, uma das soluções é eu criar a estrutura de direito de propriedade É sobre o, enfim, no caso das casas, sobre imóveis que eles já possuem, né? De uma maneira ou de outra, eu não sei qual que é a origem do barracão, né? É, Exatamente. barracão é o cara chega, constrói o barracão e o celular se ocupa, mas enfim, em algum momento as pessoas reconhecem isso como propriedade dele, e daí pra frente, quando você legaliza, você acaba facilitando o acesso dessa pessoa a, como é que fala, a recursos que antes ela não teria acesso porque ela não tinha o que barganhar. Né, não tinha o que Exatamente. oferecer como hipoteca, hipoteca não, como. É, enfim, como hipoteca, como, enfim, como colateral do empréstimo, né, como garantia do empréstimo. Né, sei Exatamente. lá, por exemplo, uma coisa assim. Quer dizer, então é possível a gente imaginar que existem formas de você. Desculpa, é possível a gente imaginar, melhor ainda, né, que estruturas de direito de propriedade bem definidas, né, eu não sei quais tipos de direito de propriedade, mas nesse seu exemplo é direito de propriedade privada. Né, Privado, exatamente. Podem tirar as pessoas de uma situação ruim, de pobreza, etc., para uma situação, levá-las para uma situação melhor. Não quer dizer que vai solucionar todos os problemas, Não, não mas vai. também não vai gerar um efeito de pior na vida do cara. Não, sem dúvida. É, Né? uma outra coisa, exemplo que me vem à mente agora, uma coisa que eu tenho debatido muito e que você tem visto, é a ideia dos vouchers, né? Voucher educacional. E outro dia eu entrei no site do INEP, do governo, e comecei a fazer a conta de quanto o governo gasta por aluno, né? As universidades federais gastam por aluno por mês R$ 800. É, você provar que você pode fazer um ensino muito melhor com o que está sendo gasto, não é um caso que não é nem tão difícil assim, né? Você dá aula no IBMEC, a mensalidade do IBMEC deve estar com uns R$ 1.200, R$ 1.300. Olha, em Minas é um pouco mais barato do que no Rio e Então, São Paulo. em todas as universidades federais do Brasil tem esse custo por aluno. É, você pensar na ideia de que o governo paga menos do que isso por universidade, dando um voucher. Nos Estados Unidos, por exemplo, são 75% do que seria gasto por aluno. E com isso, mais bem gerido e gerando competição no mercado, e as escolas preocupadas com a demanda dos alunos, as famílias, enfim, buscando melhores opções para os filhos. Não, tudo bem, só assim, para quem não conhece, né, para quem não conhece o sistema de voucher, dá só uma rapidinha, né, uma breve explicação, Tá. né, sobre o que é o sistema de voucher, só para a pessoa, né? O esquema de voucher tem basicamente duas vertentes, né? Uma coisa que eles chamam de charter schools, que são escolas geridas por organizações da sociedade civil. Avaliadas por um teste nacional ou estadual, dependendo de onde eles foram implementados, e que são geridas, que gerem o dinheiro público, e que são avaliadas por isso, mas que os alunos têm mobilidade para sair dessas escolas e voltar para o sistema convencional ou não. Mas aí não é faculdade, é a escola de que seria primeiro, Escola. segundo grau, é ensino médio, enfim. Ensino médio básico, Ensino médio exatamente. básico, isso. Ou então tem o voucher mesmo, o ticket de educação, onde o Estado paga 75% do valor que ele gastaria no sistema convencional. Ou seja, aqui no Brasil, o estado do Rio, se eu não me engano, gasta R$ 200 por mês por aluno. Ele pagaria 75% disso para a família, um Certo. ticket que só poderia ser gasto com educação, e a família decide onde vai matricular o filho. As escolas competem por esse dinheiro. As escolas se credenciam então e a pessoa tem tipo um cardápio de opções de escolas. Exatamente. Tá, e. É claro que Tá. você não pode achar que você vai fazer isso com todo o sistema educacional de uma vez e resolver tudo. Não é assim tão fácil. Sim, Isso sim. tem que ser feito aos poucos, testar o sistema, ver se funciona. Tá? Mas é uma solução interessante. É uma coisa que pode ser proposta e que não é pouco debatida aqui. Tem muita resistência. Tentaram implementar isso em Maringá, por exemplo, e foi. Ah, existiam tentativas de implementação. Existiu Eu em não sabia. Maringá. No Paraná tentaram implementar, mas foi destruído por razões políticas e, enfim. Tá, Foi ué. uma experiência que não foi bem avaliada. Interessante, eu não sabia que tinha tido essa. Você sabe mais detalhes sobre por que que não deu certo, assim, o que que foi que aconteceu, que Olha, se foi alguma ou não. Se não, você não souber, tudo bem, é não fizeram, não fizeram nenhum estudo sério sobre o caso. só. Enfim, tem poucos dados sobre ele para dizer. É interessante, eu acho, eu conheço pouco dessa. Eu conheço mais ou menos só a ideia geral dessa história do vouchers, né? Do voucher, mas eu acho que é o tipo de. Quer dizer, eu acho engraçado, eu até já comentei isso uma vez, acho que não sei se foi com você ou no próprio site do Milênio, né? As pessoas adoram discutir milhões de propostas de política educacional americana, por exemplo, cotas, sejam elas raciais, sociais, etc. Mas ninguém importa essa ideia do voucher para discutir. Eu acho engraçado isso. A gente só importa algumas coisas e não importam outras. E mesmo que nem que seja para debater mesmo, para as É pessoas, claro. né, parar e falar assim, bom, será que é viável ou não é? Né? E a política a ideia dos vouchers, por exemplo, foi implementada na Colômbia e teve resultados muito bons. A Certo. Caroline Hawksby, que é uma economista de Harvard, ela fez estudos sobre isso, e os resultados na Colômbia são palpáveis, por exemplo. Ou seja, é uma forma de você tirar as pessoas da pobreza, que pode ser debatido. Você está num país onde tem problemas sérios educacionais, onde tem grande disparidade de renda. Tem uma população pobre muito, muito numerosa. Uhum. Né? Por que não, já que está dando certo em outros lugares com um perfil parecido, né? Porque você quebra aquele argumento de falar, olha, você tem uma realidade que não é brasileira, Estados Unidos é uma coisa, Brasil é outra, mas a Colômbia está logo ali. A Colômbia também é uma coisa, o Brasil é outra. A Colômbia, o pessoal fala castelhano, a gente fala português, né? Pois é. Mas... tem gente que acha que isso é uma barreira intransponível, né? Pois é, eu acho uma bobagem esse tipo de coisa. Entendeu? Não, acho que não tem nada a ver, né? Piadinhas à parte, né? É? E como é que eu falo? E como é que você vê, Paulo, essa, voltando ao Instituto Milênio, né? Um pouco. Uhum. O Milênio surgiu no começo desse ano, não foi? 2006? Começou em janeiro de 2006, exatamente. Janeiro de 2006, né? Como é que você vê esse primeiro ano e o que você espera pro futuro? Aquela pergunta típica de final de entrevista, né? Típica de fazendo sua avaliação de ano, né? Olha, eu acho que foi um ano muito bom para o Milênio, assim, a gente conseguiu montar um grupo de colaboradores muito forte, muito legal, que está conseguindo produzir coisas muito interessantes no site. Uhum. E conseguiu organizar alguns eventos legais, como, por exemplo, a palestra do Douglas North, Prêmio Nobel na PUC do Rio de Janeiro. A gente conseguiu fazer debate sobre cota na Associação Comercial de São Paulo e na PUC do Rio, sobre cotas raciais. A gente fez, enfim, editou um livro do Douglas North. Foi muito interessante esse primeiro ano, e se estabelecendo, né? Tentando entender como é que funciona esse mercado de think tanks e como é que você pode agir no Brasil, fazendo uma rede de possíveis financiadores. Foi um ano muito, muito, muito interessante, muito promissor. Ou seja, e aí aquela pergunta final, né? O que eu espero para o ano que vem? O que você espera para o ano que vem e por que Millennium, né? Que é uma pergunta bacana, chama a atenção. É até bonito falar isso. Por que Millennium? Tá, vou te perguntar então. Por que Millennium, Paulo? Porque apoiar o Instituto Millennium, é isso? Por que Millennium? Isso. Porque o Instituto Millennium, ele busca apresentar, quer dizer, propor aqui no Brasil soluções que funcionam no resto do mundo e que são inevitavelmente boas soluções para o Brasil. Ele propõe um debate franco sobre coisas que funcionam, que dão certo e que podem ser adotadas aqui de forma simples, e que são possíveis soluções. A gente está aqui para debater isso, para apresentar, para propor, para tentar. Então, e eu acho que é uma fonte de propostas que está fora das propostas convencionais, que não estão funcionando. Certo. Então, porque é Millennium? Porque é inovador. Porque não está ligado a nenhum partido político. Porque não está ligado, né? A nenhum partido político, é exatamente. Também, né? Porque é um fórum de debate muito honesto, muito aberto. Né? Uhum. Por essas razões todas. A minha experiência pessoal com vocês é que realmente esse negócio, se as pessoas comprarem a ideia, vai ser muito bom para o país, né? Assim, de forma geral. Quer dizer, primeiro, você tem como é que chama isso? Um pouco de respiração, de alívio, né? Para respirar no debate. Quer dizer, a gente tem uma figura diferente dentro do debate, bastante honesta. É, né? Claro, isso gera alternância de ideias, isso refresca o debate, é ótimo. Acho. Isso é bom. Debate é uma coisa muito chata, né? Tem que debater algo muito, muito chato, mas é bom, né? É complicado. Debate pode ver a briga, né? Mas enfim. É muito melhor quando você tem todo mundo concordando com você, né? Mas isso seria ótimo, né? Eu ficaria muito feliz. Tudo pleno, ficou discordando, mas faz parte, é importante. E 2007? Olha, 2007 eu espero fazer tudo que a gente fez em 2006 e muito mais. Ganhando o mesmo salário, né? Nossa, você... mas eu acho que em 2007 a gente está querendo colocar na rua uma campanha sobre a importância de corte de impostos muito interessante. Uhum. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso com todo o planejamento de mídia e com foco na comunicabilidade das ideias, vai ser muito bom. Eu acho que isso é a nossa grande primeira meta para 2007. Essa é a ideia que me motiva mais agora. Fazer isso primeiro, e aí 2007 pode ser um ano muito legal pra gente. Eu também acho, Paulo. E eu espero que seja mesmo, né? Eu também. Eu vejo... eu sou suspeito para falar, porque eu tô lá no blog colaborando. Mas eu acho que qualquer pessoa que visita o blog ali, goste ou não das ideias, percebe, né, que... Poxa, tem uma coisa diferente sendo feita ali por aqueles caras, e essas coisas que estão sendo feitas ali são interessantes, né? Tanto vale a pena, tanto vale a pena, tanto são interessantes, que ou as pessoas ignoram para não ter que enfrentar o problema, ou as pessoas começam a analisar e discutir, o que é ótimo, né? Eu acho que a melhor coisa, assim, eu adoraria ver meu texto, ou um texto de alguém do Millennium sendo debatido num fórum onde as ideias do Millennium não seriam normalmente bem aceitas. Então, acho que a ideia é essa mesmo. Tudo bem, a gente está aí para levar a torta na cara, né? Espero que não, né? Espero uma coisa mais civilizada, mas enfim, né? Mas se tiver que levar, a gente leva também, não tem problema. Tudo bem. Então, pessoal, né, se alguém quiser jogar uma torta na cara num debate onde o Paulo Gontijo esteja presente, né? Cláudio Chiquida normalmente será o mediador do debate, não tem problema. Sim, aí vocês mirem direito, né? Mirem no Paulo, não mirem em mim. Acertem nele, não em mim. Eu sou mais antipático que ele, não tenha dúvida, mas acertem nele porque é melhor pra mim, né? Eu sei então, que ele vai dizer o contrário, então tô me aproveitando da posição de entrevistador pra... Né? É claro. Né? Ô Paulo, então, olha, muito obrigado. De nada, Chiquida, imagina, foi um prazer. É, então, assim, o Paulo falou. Ressaltar que o Paulo deu as opiniões dele, que não necessariamente são do Milênio. Né? Exatamente. É, claro. Falou também um bocado sobre o Instituto Milênio. Quem não conhece, o site é http://institutomilênio.org. Institutomilênio.org. Né? É um site muito bacana. Né? E, bom, eu espero que 2007 seja melhor que 2006. Né? Eu também. Né? Então, tá bom. Muito obrigado, Paulo. Grande abraço. Um abraço para todo mundo. Até mais. Até mais.